diretamente do recanto, chegando na moral, SFJ e facção verbal. É a voz do povo, é a voz da quebra, menino do morro, voz da favela. É a voz do povo, é a voz da quebra, menino do morro, voz da favela. Maneira de pensar, de raciocinar, eu quero pra sempre lutar pelos meus direitos. Ra, lute pelo seu que eu luto pelos meus, e só assim chegaremos em pleno apogeu. Aí meu irmão, siga adiante, frente, em plena luta. Manhãs de segunda-feira, segunda, um sorvete carregado em pleno sol. Ritmo e poesia, jogo de futebol, oh. Meus pensamentos chega ao relento, tento me descontrair com o campeonato brasileiro. Uma maneira de amenizar a situação, bato no peito orgulhosamente, dia de sou cristão. Orgulho pessoal, nada me agride, torça orgulhosamente pro seu time, sempre lembrando que há alguém precisando de você. Vi você nos jornais, da TV. Aí meu irmão, me conheça sempre em plena glória, eu e você cantando o hino da nossa vitória. Falar de qualquer assunto, sempre lembrando de Jesus, aquele que nos conduz, aquele que nos conduz. É a voz do povo, é a voz da quebra, menino do morro, voz da favela. É a voz do povo, é a voz da quebra, menino do morro, voz da favela. Menino do morro, menino do morro, menino do morro, voz da favela. Favela, favela, menino do morro, voz da favela. Menino do morro chegando e arrepiando com ideia de mil graus. E nós segue rimando com Deus no coração e o rap na veia. Nós fala errado mesmo, nós que outra coisa feia, denunciando a podridão. Nós parte de frente, fazendo de você um maluco consciente, levando informação, denunciando a pilantragem. Nessa FJ, somente a verdade. Isso não é filme, aqui não tem dublê, mas são vários é pequeno que faz acontecer, que mete a fita sem dó. Estoura os alemão, vacilou aqui na quebra, nega, é fatal. Um cenário assustador e a noite traz espanto. Nem menino do morro, diretamente do recanto. RAP se põe a revolução. Nós não tá no Gugu, na garagem do Faustão. Volta unidade não existe pra nosso movimento. A mídia não vê que a quebrada tem talento. Pretos, pobres são discriminados pela burguesia, por esse bando de covarde. Nós fala a palavra, parceiro, nós é quebrada. É facção verbal, sem conto de fadas. Botando pra trincar, fazendo o chão tremer, mandando se... Os festa no AP, rap nacional, parceiro, é nós que liga. Neno puro ódio, representando a firma. Representando a firma. Representando a firma. É a voz do povo, é a voz da quebra, menino do morro, voz da favela. É a voz do povo, é a voz da quebra, menino do morro, voz da favela.